ferida, uma viagem, uma doença, uma história, uma saída, uma estrada, uma alegria, uma faísca, uma palavra, uma bobagem, uma avenida, uma linguagem, uma repulsa, uma fantasia, uma estranha, uma ventania, uma memória, uma vontade, certeza, uma metade, uma poeira, uma plumagem, uma partícula, uma só. Cidade, uma janela, uma imagem, uma distância, uma estrela, uma ferida, uma viagem, uma doença, uma história, uma saída, uma estrada, uma alegria, uma faísca, uma palavra, uma bobagem, uma avenida, uma linguagem, uma repulsa, uma fantasia, uma estranha, uma ventania, uma memória, uma vontade, uma certeza, uma metade.